6, Golno 777. Golno 0116, em frente, direita Índia, ponto de espera 14. Muito obrigado, até a próxima. Fone 0470, posição normal. 0470, tá alocado. Fone 7, aguardando instrução para pouso Índia no metral. Fone 3295, aliás, mantém, posição 0. Mantendo 0395. Solo Salvador, tá 3191 na ponte 3, pushback acionamento. Coordenação equipe de solo, temos um Boeing Gol Varig passando a cauda após o mesmo livrar. A taxa Índia está livre, 03-3191. É, depois que o Varig livrar, está autorizado, tem que fazer. Zona 04, liberando Zé Fox 1219. Libera Fox 1219, 6740. Só 3895, 100 graus, 10 horas, é colégio autorizado. Colégio autorizado, dando 0, boa tarde, táxi via Alfa, reportando, táxi via Juliette. Táxi via Alfa, reportando, da Juliette, o 6740. Identificação desse mapa é 100, precisando chegar a Mari. 100 na Mari, boa noite. Tá bravo? Qual a sua posição? Agora no través do aeroclube. Através do aeroclube, ciente. Ainda não tenho contato do nosso tráfego. Estacionado 0470, posição normal? 0470, normal. Ciente, quais são as intenções após o farol da barra? Seguindo o conquista. Ok, ciente. Informe no través do farol da barra, ingressando no corredor Bonfins a 500 pés na minha escuta permanente. Tá, menina brava. Tá na sua permanente, eu parar no farol da barra. Para o portão no 0, o Webjet 6740. Juliette, portão no 0, 6740. Juliette, 3218. Boa tarde, o papão da Oeste do Lato. Prossiga. Eu dou contato com o centro Recife, agora 62, Bigger, para Salvador, acionado 5060. Gente, acusou o Eco, inicialmente mantém a pro do VOR, aguarda a chegada Mari, informe para a descida, identifique. Decolagem 10, Gol 1777. Nome de Abravo, agora sim recebo 0470, porém sem altimetria. Ciente. Outra vez Salvador, bom dia. Tá 3895 na Dael Leda, passando 2800. 3895, contato radar na decolagem, suba em motel 340 e vou direto Leda. Direto Leda, só zero, Bang da Web já passou a cara, tá livre no 08, é por táxi. Repórter para o táxi, 2x0. Solo, Salvador, gol. 483, boa tarde. 54, último meio da triple Lençóis, a intenção é 200. Aqui, na categoria, saída prevista. Solo pra cópia? Solo pra cópia. Trip 5486, Salvador Lençóis, 200 ao nível autorizado, decolado no zero, primeira curva à esquerda. Vestido a saída Momo após Momo, direto Lençóis. 5404 no transponder e o controle optarem no 20 decimal 8. Trip 5486. Gente, autorizado 200 para Lençóis, com curva à esquerda após a decolagem no zero, na saída Momo após DCC, direto. 5404 no transponder, 208 ao controle de saída, 5403. Fechamento correto, reposto quando pronto. Pode retirar. Salão Emirante 5728, posição 9 para o pré-questionamento. Precisa perfil da DEL, 1777. A centena 3218. Está autorizado para 3000 pés, o altímetro no 0 no meio, está 3218. 3000 no 0 no meio, no 8. Vem a Índia no ponto de espera, chama 2-186, o altímetro no 0 no meio, bom voo, tá 3-9-1. Tem, parte direita, esquerda Índia, ponto de espera, 18-6, 3-1-9-1. 154, identifique, desça e mantenha uma centena, está autorizado, chegar na área. Identificou, desce uma centena na área, gol, 7-4. Eco, Zulu, eco. Subdutora ação para o sequenciamento de trato, curva esquerda para o 045, limite será o localizador. Até o 045, limite o lote, aqui do lado. Então, tripulação, desembarque autorizado. Motivo, obrigado, comandante. Bora, corre todo mundo. Vai. Delta esquerda, via pista, pode dar de ponta. Tá no 7 com a velocidade. 4-0 indicado. Não copiei isso, sua transmissão. 2-4-0 indicado. Tente. Tô no 7-5-4, sua velocidade. 2-7-0. Tente. Tracajá 17, reduza para 210 nós. Para 210, Tracajá. Vou no 754, vou direto e tap. Direto e tap, igual no 754. Chame Cifin 251, autônomo 3325. Confirma a frequência? Confirmo sim. A primária 1251, autônomo 3325, TAM 3895. Controle 251, 3325. 7328, a informação Quebec. Bolo 738, acione a identificação, desça e mantenha 060, chegada mais. 060, vou no 732. Siga. Gente, ingresso no corredor bom, fina minha escuta permanente, mantendo 500 pés. Falo Gol 260, confirmando 152 Salvador e? 152, 3 e 5 Salvador. Eu ativo o Guno 260, táxi via Pátio Índia no ponto de espera chamado 886, altímetro 10 no 6. Pátio Índia, quando lá 186, 10 no 6, 260 da mão. 5728 da web, o solo voltado. Ah, escuta aqui. Ativo, ativo, qual é a equipe de solo? Após o Bang da Goa, Carlos tá livre. Após o gol, início, 728, obrigado. Salão Salvador, Azul 4463, Tibete Sarmento, Gate 01. Zero no portão, aguarda Azul. Fala. Azul 4463, é o solo voltando? Na escuta. Coordena-se equipe de solo, passará um bang da Gol a sua cauda, ou quando mesmo livrar a Índia, tá livre no 01, coordena-se equipe de solo Azul. Em coordenação, após passar o Gol, livrar na Índia, o vai iniciar o 4463. Zuma Azul, decolado Azul no 4, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. E a Bravo Delta, livre decolagem 110 com 8, Bravo Delta. Ola 777, chama em Recife, 251, apenas 3325. Mano 251, 3325, é isso? Confirmo. Obrigado. Controle Salvador, tá 3191, transfere cruzando 2, meu pé, saída da EL. 3191, contato radar na decolagem, sube mantém o 380, saída da EL. Após 2000, direto Leda. 2000, direto Leda, muito obrigado, tá 3191. Bono 738, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda proa 035, limite será o localizador. Escuta, 738. Esquerda, subvetoração para o sequenciamento, a proa 035. 035 pela esquerda, limite. É o localizador. Limitado pelo LOC, no Gol 1732. Um abraço, devolve outro, abraço para o Bravo. Tem táxi autorizado via pátio, Índia seguirá o Embraer Azul, que se encontra agora no pushback no Travai do Portão 03. No ponto de espera, chama a torre 108.6, altímetro 1.0.6. Taxi de Apache Índia, segue o azul, ponto de espera, pronto 8.6, web 5728.1.16. Tá na decolagem, suba o 090, sai do lotar. 090, lotar, Bravo Delta. 218, livre aproximação desse para 2.000 pés, informe estabilizado no localizador. Estabilizado, 1-8. 1-7-3-8, retorno para 210, nós. Retorno, 210, gol 1-7-3-8. Pra até já, João, 4-2. Se eu atingir, mantenha pra até já, 1-7. Ok, acho que mantém 4-2-7. 1-7-5-4, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-6. 3.016, gol 1-7-5-4. Zona 7, qual sua velocidade? Zero, ficado. Não, copiei sua transmissão. 170. 170, confirma? Afirmo. Sou bandinha azul 4076, atingido 150. Azul 4076, sem identificação, desse mantém ao 070. Estou autorizado a chegar a mar e reduzir para 250 mais. 070 na Mari e reduzindo 250 nós, 4076. KKJ no 7, confirmando sua velocidade 1 no 70. Ok, ground 194. Crescente, indicada, indicada. 175. Ok, crescente. Reduza para 170. 70, vamos ser 38. Localizador 3218. 3218, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-6-12. 18-6, boa. Eco Zulu Eco, curva direita para o 060, o limite será magnética 120 de Simbra. Curva na direita 060, com o limite é 120 de Simbra. De 3 horas e 10 minutos, 8-4 no Belbeu, perdão, do Salvador. Via Indy no ponto de espera, chama a torre 108-6, o altímetro 1-0-6, azul 4463, bom voo. Via Índia, ponto de espera 18-6, obrigado, 4463. Esquerda 2-1-0, pra cá já. Visual a 2000 pés. Uno 260, decolada Zulu 9, e o transponder é 5142, ok? 5142, 260. Ponte, decolada Zulu 9, controle agora 120.8, meu gancho. 208, graças. 132.8, centro do tráfego, pista no zero, pouso autorizado, vento 100 graus, 10.9, 1.016 nautinhos. Livre pouso no 0, não é? E no farol da barra. Ali, Salvador, gol no 260, no perfil da Pulca, na pista. 260, contato, Red Hand Lecoler, submantenha 310, sou da Pulca. Confira, 360, senhor? 390 na Pulca. 390 na Pulca, Aracaju, 260. Até 3191, chama em Recife, 1251, na dona 3325. 351-3325, Recife, o TAM 3191, bom dia, ótimo domingo a todos. Eco Zulu Eco, direita pro 080, permanece o limite. 080, o limite permanece na 4. 4463 azul, mantém o ponto de espera. Mantém. Tá, 17, reduz para 1509, aguarde para interceptar o localizador. Para 1-5-0, aguardando, interceptar para cá já. Atingir 5000, vou no C32. Ao atingir, mantenha, vou no C32. Manterá, no C32. Já no 7 para o localizador, esquerda para o 130, curso estabilizado. Isso é para 3000. Esquerda 130 é ponto estabilizado para 3000, para cá já. Essa 38 voa Iduna, passando para 4000 pés, ajustado 1015. 1015, 4000, Duna, o 9738. Reduza para 2-1-0, reduzindo 210 para 3-7-6. Tacajano 7 para reinterceptar o localizador. Aproa 085. 0,75, pra até já. O azul 476 vai atingir 070. Confere, desça e mantenha 50, 050, azul 4076. Pro 050, 76. O C38 está autorizado para procedimento? É que sim. Aguarde, senhor, número 4 na aproximação, aguarde o procedimento. Nível 340, decola da 10, curva direita após saída da El, transição Leda, após Speed, peso 1 no meio, acela 5407, confirma a frequência de controle? Controle para em 1208. Chama 1208, controle Salvador após o objeto 6741. Vai reduzir aqui, no voo 738. Para o peso. Vazão, 954. Azul 4463, vento 080 graus, 10 nós da quase cruzada, altímetro 1015. 1015, livre decolagem, 4463. 738 autorizado o procedimento? Via Alfa Juliette 02 no portão, TAM 3208. Alfa Juliette 02, TAM 3208. Tá, ciente, 732. É, pode ir pra 120? 86 da tripa, para puxa, acionamento na posição 1341. 5486, posição remota, coordenação em equipe de solo, é por táxi. Posso lá para o táxi. Capítulo 0, seca, sem chuva, 80 graus, 10, 9, 2015, pouso autorizado. Ele pousa, gol no 754. No 7, completa a aproximação, chame torre 1 no 862. Bora a torre, pra cá já. Controle 1-138 está estabilizado no ILS X-Ray. 1-138, complete a aproximação e redução. Aguarde transferência tua. Prossegue aguardando 1-138. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4463, transfere. Azul 4463. Botar para o radar na decolagem, sube mantém 220, após 2000, direto Ledo. 220, após 2000, direto Ledo, 4463. O controle é o gol no 738. Precisa? Aeronave que você recebe está 4 milhas da nossa frente, a gente prossegue? Prossegue sim, prossiga com a torre agora em 1862, a velocidade está compatível. Tá bom. 7-3-8, objeto LR, mantém Y0. Ali, mantendo 0, 7-3-8. Salvador, pra cá, 1-7. Na final, visual como 0. Debaixado, travado. 2, Salvador, eu vou no 7-3-2, bom dia. Pra cá, já 1-7, sente do tráfego. 1 pra pouso, continua com a liberação. Pista 1-0, informa transmissão bastante baixa, hein? Ok, sente, pra cá, já. Melhorou agora. Voo 738, número 2 para o pouso, tráfego precede um Brasília da Força Aérea, numa final aproximada de 5 milhas para a cabeceira no zero, ok? Gente, tem o mesmo handicap, está 3 milhas apenas de distância, já reduzido ao máximo. Voo 754, só os 27, direito 219. 219, boa. Voo 754. Sendo para 3 mil pouso, ajustado 1005. 1015 para 3000, mantendo o PRO limitado pelo LOC, azul 476. Um 260, chame Recife, 1285, alterno 2545. 2845, 1-2-0. Foxtrot, o Eco Zulu Eco. Eco Zulu Eco, completo de aproximação e redução. Agora em transferência tua. Completando, reduzindo o Eco Zulu Eco. Controle Salvador, bom dia, tá 3566, centro da Quebec. 3566, continua a identificação, Deus se mantém 050, projeto chegar na área. 050, chegar na área, tá 3566. Tudo decolando 17, primeira curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé até o farol da barra, ou liberação do controle. Achando a 0260 no transponder e o controle opera em 120.8, Juliette, Juliette Mike. Silêncio, autorizado pelo satélite Juliette Mike, 2500 pés, decolando da pista 17 com curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé. Transponder 1012 e o controle operando 200880. Só corrigindo o transponder, o 0260. 0260, no transponder. Pátio 4, tô bem? Tô com dois a bordo, tenho mais 10 horas de autonomia, alterno Salvador, pro acionamento. 10 horas de autonomia? Afirmativo. 5486 com 26 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, vitória da conquista para o táxi. Direto, direto, Max chama a torre, 186 para acionamento, táxi, bom voo. O Juliette, Juliette, Max vai chamar a torre, 118, aqui, foi o celular modulado. 118.6, chama a torre para acionamento. 118.6 para acionamento, Juliette, Max. O trip confirmando 026 a bordo, 4 horas, Salvador. 26 a bordo, 4 horas, vitória da conquista é o nosso alternado. Afirmativo, pátio Indy no ponto de espera, chama a torre, 108.6, voltímetro 10, 115 agora, o tripé. Pátio Indy no ponto de espera, 18.6, grato. 1754 da passagem na terra da tripe após ingresso via Juliette, 08, apontão. Após a tripe, Juliette, 08, obrigado. Direito via Eco, agilizando o táxi da medida possível até a Delta. Reporte da Delta para o cruzamento no 028. Curibão Eco, reporte da Delta para o cruzamento, para Cajá. Vou até a Praia do Flamengo, estou autorizado. Abaixa tudo sobre o mar. Controle Salvador para passar no Juliette Bravo Delta. Solicitou um desvio à direita de 10 graus por 5 milhas para evitar a falação. Certo, está livre. Legal. Posiciona 0, gol 1, 7, 3, 2. Salvador, 5486 da TRI, próxima ponte de espera da 10, pronto. A gente mantém o ponto de espera da TRI. Pra cá já, para o cruzamento. Imediato, pra cá já no 7, frequência livre, está final da parte militar. Imediato, você disse, pra cá já. Uno 738, Solos 32, libera a direita via Foxtrot, 121 nesse momento. Foxtrot 219, grato. 251-4463. Palmeira Eco, Zulu Eco, vento 80 graus, 8 nós, pista 10, com os autorizados. Faz autorizado, vamos usar o Eco Zulu Eco. 18, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3, quando lá tenta sinalizador. Alfa, Kilo, o pátio 3, sinalizador, vou 1, 7, 3, 2.